pode mais mexer com a mulher. O doutor não gosta, o doutor não quer. A cadeia para o inconveniente vai ser agosado se a mulher mexer com a gente. Não se pode mais mexer com a mulher. O doutor não gosta, o doutor não quer. Branco bonito, que morenão, que preto frajola, que mulatão. Desse jeito minha gente é um chuá, o homem ir passando e a mulher assoviar. Frajola e mulatão. Desse jeito minha gente é um chuá, o homem é bastante, a mulher é assobiá. Que frajola e mulatão. Desse jeito minha gente é um chuá, o homem é bastante, a mulher assobiá. Que bom, não se pode mais mexer com a mulher. O doutor não gosta, o doutor não quer. A cadeia para o inconveniente vai ser revoltado se a mulher mexer com a gente. Me